Minha quebrada é. Vamos junto, é nós aqui. Zona Leste vem. São Paulo do Curuvi. É nós o Flow Joe. É nós o Flow Joe. Sofri preconceito, ó, de todo jeito. De neguinho vagabundo, a sujeito suspeito. Black Panther. Resistência do gueto, lá do leste, parça, cada vez mais preto. Gangsta, daquele jeito, bruxo, psico, malandro, sujeito. Inimigo público, barra pesada, perigo pra elite, a voz das quebradas. Sintonia fina, terrorista na rima, mago jigsaw, nitroglicerina, pesado. Venho na picadilha, rimadores da leste, essa é a quadrilha. Vagabundo, tio. Vai segurando, acerto de contas, yo, passo um pano, é. Aqui é Zica José, volta de ré, me tirando, né? Na quebrada é, tamo junto, é nós aqui, Zona Leste vem, São Paulo do Curuvi, é nós o Flojo. Somente blindada contra os robocop. Caminhada sofrida, de chavô numa trilha. Mais um homicida, professor da cartilha. Graduado, acadêmico no meio artístico. Dinâmico, polêmico na letra psico. Rap nacional na veia, overdose. Preto original, 4P, a glicose. Moscou no hip hop, não fica de pé. Se vender com dinheiro, inaceitável, José. Vacilou no jogo, é descartado mané. Cheque mate seu lock, aí xará qual que é. A fita é o seguinte, ó, segura os B.O. Atrasalado nem cola, passo por cima sem dó. Picocou no bang, é sem massagem, ó. Pique daquele jeito, arrastou vira pó. Na quebrada é, vamos junto, é nós aqui. Zona Leste vem, São Paulo do Curuvi. É nós o flow. Racismo, bullying, preconceito, terrorismo, guerra, genocídio no gueto, holocausto urbano, seres humanos, chacina periférica, extermina os mano, perigo, procure um abrigo, SP à noite, cuidado com o inimigo. Seja liso, SOS aviso. Cochilou na madruga, vai pro paraíso. Bagulho tá doido, por todo gueto. Direitos humanos, exige o respeito. Vê direito, sou artista preto. Rimador de conceito, conheço os nossos direitos. Sou patrimônio histórico, às vezes categórico. Na rima diabólico, old school, pré-histórico. Ficha limpa, na pioiagem. Viciado em música, sem nenhuma passagem. Na quebrada é nós aqui, Zona Leste vem, São Paulo do Curuvi, é nós o Flojo. É nós o Flojo. É nós o Flojo.